espancada, curte espancada, curte espancadão, moleque doido na quebrada, curte espancadão, moleque doido na quebrada, tem que ter disposição, moleque doido na quebrada, doido na quebrada, doido na quebrada, tem que ter disposição, moleque doido na quebrada, curte espancadão, moleque doido na quebrada, tem que ter disposição, moleque doido na quebrada, doido na quebrada, doido na quebrada, tem que ter disposição. Desbaratinado, tio, os pés de bota nem me viu. De capu na cara, boné baixo, os moleque é mil watts, mil volts, de palio, prata e golfe. Correndo pelo certo, curtindo o som da smoke. Som mix, manda um salve, tamo nessa mil grau. Na atividade sonora, os cururu passa mal. Fazer o queijão, se não teve disposição. Se por onde você passou, cê não cumpriu a missão. Faço parte dos moleque doido que se envolve. De corpo e alma na quebrada sem usar o revólver. Sem tiro, sem glock, firma só no psicológico. Ideia de ladrão, dos moleque da função. De rolê na night, curtindo sempre na light. De Ceilândia, Samambaia, até Luz Pivete na Bright. Mas aí fazer o que, né? Cada um sabe o que faz. Mas se é moleque doido, tio, sai dessa rapaz. Moleque doido na quebrada, curte espancadão. Moleque doido na quebrada, tem que ter disposição. Moleque doido na quebrada, doido na quebrada, doido na quebrada, tem que ter disposição. Moleque doido na quebrada, curte espancadão. Moleque doido na quebrada, tem que ter disposição. Moleque doido na quebrada, doido na quebrada, doido na quebrada, tem que ter disposição. Moleque doido na quebrada, tem que ter disposição. Sempre na cautela e cumprimentar os irmãos. Sem tititi, blá blá blá, sem ser boca de AK. Porque Fabé me falador, o veredito é atirar. Deixa abaixo essas fitas aí, parceiro. Antes nós vivamos vivendo do que tá no cativeiro, guerreiro. É foda mesmo, altas fitas de mil graus. Moleque tão de riba, pronto pra fazer o mal. Normal, natural. Pra quem gosta de aprontar, só que na quebrada se mosca, a bala vai levar. Então, trutão, diz aí, cê sabe, eu não sei. Dispor pro mal e pro bem, quantos parceiros eu já belei. Nem vem dizer que é o máximo, que é o terror da quebrada, porque já vi alto Superman perderem sua capa por bala mal dada, por treta mal paga, por fita errada, as raiz veio na cara. De dispor pra matar alguém, porque não pra estudar também. Dispor pra ripar alguém, porque não ajuda, hein. Dispor eu sei que cê tem, pra ser um bandido do bem. Cê é moleque doido, vem, curte os pancadão, então vem. Moleque doido na quebrada, curte os pancadão. Moleque doido na quebrada, tem que ter disposição. Moleque doido na quebrada, doido na quebrada, doido na quebrada, tem que ter disposição. Moleque doido na quebrada, curte os pancadão. Moleque doido na quebrada, tem que ter disposição. Moleque doido na quebrada, doido na quebrada, doido na quebrada, tem que ter disposição. Dispor nunca faltou, na arena, no gladiador. Corre pelo certo, mas nunca desanimou. Que sabe o que quer, lutar porque acredita. Atividade no morrão, lutando que se conquista. Chega então, mas chega, tem muita disposição. Chega então, mas chega, que o som é de drão. E na função, são vários atrás de um qualquer. Sobe e desce lá na paixão do se acha que quer. É? Dos bang, louco, bandido de profissão, perigo. 33, 5, 7, 7, 1, 5, 5, 37, 21. Tá aqui pra atrasar. Sai fora então, areia, que não é o seu lugar, rapá. Ritmo frenético, o maloqueiro tá disposto. O corre aqui não para, as onças enche o bolso. Pra colar na firma, tem que ter disposição. Já custou na trilha, proclamadores de ladrão. Moleque doido na quebrada, curte os pancadão. Moleque doido na quebrada, tem que ter disposição. Moleque doido na quebrada, doido na quebrada, doido na quebrada, tem que ter disposição. Moleque doido na quebrada, curte os pancadão. Moleque doido na quebrada, tem que ter disposição. Moleque doido na quebrada, doido na quebrada, doido na quebrada, tem que ter disposição.